pra você procurei o lugar mais bonito. Pra você eu sonhei o meu sonho de paz. Pra você me guardei demais, demais. Se você não voltar, o que faço da vida? Não sei mais procurar alegria perdida. Eu não sei nem porquê terminou tudo assim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim. Se você não voltar, o que faço da vida? Não sei mais procurar alegria perdida. Eu não sei nem porquê terminou. Se você, eu voltava pra mim, voltava sim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim.